O carnaval é um poema. É apenas um poema. Um poema fétido e sujo, um desabafo de Augusto dos Anjos, uma greve de garis. Uma noite mal dormida de Bukowski, uma angústia rouca de Bandeira. Um oásis, uma miragem, uma ilusão. Sim, o carnaval é doce, alegre e colorido como todas as ilusões. Mas se o beijo é a véspera do escarro, o gozo é a véspera do vômito e o carnaval é a véspera da solidão. E a solidão, amigo, é o mais amargo dos sabores. E quando precedida de rejeição, arde, queima e prova que a realidade é só uma projeção numa parede suja de um filme antigo do carnaval de 1988, onde eu tive certeza que minha escola era mais bonita, o samba era mais cadenciado e eu era campeã. Letícia Brito.